de cada um de nós existe uma força que pode tudo, pode mudar o mundo. Me faz seguir em frente, acreditar que tudo pode ser tão diferente do que está. E é preciso ter coragem e enfrentar seus medos, não olhar pra trás, seguir com fé sem vacilar. Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, eu não desisto jamais. Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, e o que eu quero eu corro atrás. Porque só vence quem permanece na fé até o final. Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, eu não desisto jamais de lutar. Nada na vida acontece no abrir e fechar de olhos, não. Enquanto eu tiver força e fé, vou lutar, encarar tudo de frente. Preciso ter coragem e enfrentar seus medos, não olhar pra trás, seguir com fé sem vacilar. Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, eu não desisto jamais. Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, o que eu quero eu não desisto.